Lancruz, vai comer, menino. Vai comer, menino. Você tem que se alimentar, menino. Você tem que almoçar, menino. Vai comer, menino. Para de ficar vendo polêmica no YouTube, menino. Para de ficar vendo essas porra de funk, menino. Só pensa em lançar música. Só acorda que é lançar música. Eu tô ficando preocupado, você tá emagrecendo, menino. Vai comer, menino. Já comi. Você comeu o quê? Você tá comendo faz 3 dias, menino. Eu tô preocupada com você, menino. Você não tá se alimentando, você tá emagrecendo, menino. Vai comer, menino. Vai se alimentar, menino. Eu tô comendo. Tá comendo o quê? E aquela morena ali, já comi. E aquela loirinha ali, já comi. E aquela pretinha ali, já comi. Explana aí, vai, que não dá nada. Aponta pras piranha, sentadeira da quebrada. Explana aí, vai, que não dá nada. Aponta pras piranha, boqueteira da quebrada. E aquela morena ali, já comi. Já comi. E aquela pretinha ali, já comi. Na laje, no barraquinho, no churrasque da quadrilha. Vem ser minha farofa pra eu passar linguiça. Vem ser minha farofa pra eu passar linguiça. Vem ser minha farofa pra eu passar linguiça. Chegamos no horário de verão. Acerte o seu relógio em 1 hora. Que agora é hora de MC Lançamento. MC Lando Oriente. Tezinho, nem chega, ladrão. Nem chega, mano. Se fosse você, viado, nem chegava, não. Mas qual que é as ideias, viado? Não, truta. Vai outra mina, viado. Você é louco, viado. É mó gostosa. Não, vai por mim, viado. Você é louco, tio. Não, vai por mim, ladrão. Ô, ladrão. Ô, mas é amigo, não é, ladrão. Vai por mim, ladrão. Essa mina não é pra você, não. Qual que é as ideias, viado? Qual que é as ideias, mano? Não, truta. Mano, ela. Mano, nem ela nem amiga dela, ladrão. Aliás, nenhuma dessas meninas daí. Amiga dela é mó gostosa, viado. Não, nem chega, viado. Ixi, piorou, viado. Você é louco, viado. Piorou. Amiga dela piorou, ladrão. Vai, ladrão. Não dá não, ladrão, tinha quieto lá. Por que lá? Qual que é a fita, viado? Mano, qual que é as ideias? Ladrão, eu não queria dar as ideias não, mas vou ter que dar as ideias, ladrão. Eu não queria explanar não, mas vou ter que falar, ladrão. Quer que eu falo mesmo, TZ? E aquela morena ali, já comi. E aquela loirinha ali, já comi. E aquela pretinha ali, já comi. Explana aí, vai, que não dá nada. Aponta pras piranha, sentadeira da quebrada. Explana aí, vai, que não dá nada. Aponta pras piranha, boqueteira da quebrada. E aquela morena ali, já comi. E aquela loirinha ali, já comi. E aquela pretinha ali, já comi. Na laje, no barraquinho, no churrasque da quadrilha. Vem ser minha farofa pra eu passar linguiça. Vem ser minha farofa pra eu passar linguiça. Vem ser minha farofa pra eu passar linguiça. Chegamos no horário de verão. Acerte o seu relógio em 1 hora. Que agora é hora de MC Lançamento. MC Lando Oriente.